Eu já não sei como vai ser daqui pra frente. Você já tá agindo tão diferente. Não me responde, não me atende. Se eu te ligo, você mente. Finalmente descobri quem é você. Também não vem dizendo que eu entendi errado. Já não conheço o cara que dormia do meu lado. Eu fui fiel, te respeitei, não vacilei, me entreguei. Agora percebi quem é você. Me deixa. Por que quer me enganar? Só por prazer de me ter nas suas mãos, de me deixar sem direção, de magoar e bagunçar meu coração. Me deixa. De me ter nas suas mãos, de me deixar sem direção, de magoar e bagunçar meu coração. Então para que não, então para que não, então para que não. Me deixa viver. Então para que não, então para que não, então para que não. Eu já sei quem é você. Então para que não, aqui não, aqui não. Também não vem dizendo que entendi errado. Já não conheço o cara que dormia do meu lado. Eu fui fiel, te respeitei, não vacilei.